Nova Pedro Bahia. Meu vaqueiro vai, vamos embora, vamos vender, meu menino. Um dia fomos namorados e vivemos feliz, mas por algo errado você não me quis e foi acabando com nosso amor. Você me deixou, eu fiquei chorando com sua partida. Nem sequer um tchau na sua despedida. Você foi embora, ainda me esnobou. Eu ouço uma canção que lembra você tocando ali na rua. Aí bate aquela saudade sua, que até dá vontade de me embriagar. Mas não vou curar essa paixão com farra e bebedeira. Eu vou escutar uma moda vaqueira. Nada de cachaça, nem mesa de bar. Se estou em casa, me lembra você. Vejo seu rosto na atriz de TV. Se estou na rua, bate a solidão. Escuto uma canção que faz lembrar você. Mas eu vou sofrer com dignidade, mostrar que é um homem apaixonado. Nem quase sempre o remédio é beber. Quero mudar essa realidade, mostrar para toda a sociedade que nesse amor quem perdeu foi você.